Portão de Salvador, boa noite, Gol 1714. Boa noite, Gol 1714, vê se mantém o nível de voo 060, Gol 1714. 060, Gol 1714. Chegada Mari, Gol 1714. Chegada Mari, 1714. Localizador Campo Vista, 3152. 3152, chame agora a torre 1862. Boa noite. Oi, também, obrigado, até já. Oi, 3152, boa noite. 3 milhas de zero, Campo Vista. Citar 3152, avistado o tráfego. Livre o pouso, não no zero. O vento é de proa, com 079. E pouso pista 10, 3, 1, 2. No 643, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportar estabilizado, vou no 643. Rota 3152 no solo aos 28. A livre o táxi, Alfa e Juliette. O portão é o meia dúzia. Alfa Juliette é o meia dúzia, tá 3152. Salvador, boa noite, com o 1606. Boa noite, 1606, aciona a identificação, chegada a Mari, desce e mantenha o nível de voo 050. 050 na chegada a Mari, gol 606. Gol 805, desça para 3000 pés, ajuste o altímetro 1007. Ok, 3000, 1007, gol 1805. Gol 1714, desça para 4000 pés, ajuste o altímetro 1007. 4000 pés, 1017, gol 1714. Juliette, mantendo-se em condições visuais, desça para 1.500 pés na proa da rotatória. Reporte visual com campo e cabeceira no 7. Mike Eco, Juliette. Finalizou, gol no 643. 643, estou jogando no 86. 86, 643. Salvador, gol no 643. Gol no 643. Boa noite, avistado o tráfego, o ajuste é 1-0 no 7, está livre o pouso na 1-0, o vento é 1-1-0 graus, meia dúzia nós. Vente, livre pouso, 1-0, gol no 643. 3.017, gol no 7-1-4. 3.000, voa na faixa 1-4. Faixa de 1-4, desça para 2.000 pés, poste localizador, reduza para aproximação. 2.000, reduzindo, voa na faixa 1-4, reportará. Boa noite, 05, autorizado sinal LS, agora com a torre, 1-8-6-2, é bom pulo. Ok, com a torre 18-6, obrigado. No 4, está autorizado sinal ILS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado sinal ILS, reportará, o 7 no 4. Voo no 606, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 7. Reporte localizador estabilizado, voo no 606. No 606, para 3.000 pés, pode a proatura da presente? Não, mantenha estar, é o número 3 na aproximação. Ok, mantendo o perfil, desce para 3.000, convite 17, voo no 606. Torre Salvador, uma boa noite, gol 1805, estabilizado final ILS 10, baixar travado. Boa noite, gol 1805, o ajuste agora é 1017, o vento 1010 graus, 04 nós, tá livre o pouso na 10. Ok, com 1017, livre pouso 10, gol 1805. Mike F. Juliette, reporte na final da pista no 7. De no 4, autorizado a final LS, agora com a torre 1862. Boa noite. 1862 é grato, avisou com o campo, igual na 71. O 606 desce para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 606 para 2.000 pés, chamará estabilizado, vou com o 606. Chegou no 7 ou no 4? Chegou no 7 ou no 4, ajuste agora 10 no 7. Aguarde autorização de pouso, é o número 2. Segue um Boeing da companhia. 10 no 7, mantenha esse pouso. Chegou no 7 ou no 4? Controle, Mike, com direita, visão com a cabeceira 17, ó. Mike, Juliette, agora com a torre 1-8-6, bom pouso, bom dia. Valeu, amigo, até volta. Braço. Via Alfa, chame antes da Juliette. Aqui, Via Alfa, chama antes da Juliette, 805. E confirmando o postão para o gol no 643, é o 03. Sente, 03, no 643. Oi, Salvador, Papai Romeu, Mike, Juliette. Transfere na sua escuta, agora visão com a cabeceira 17. 7, Mike Eco Juliette. Continue na final da 17, aguarde autorização de pouso. O Mike Eco Juliette. 7, Júlio. O gol 17 no 4 em livre pouso? Agora sim, livre pouso na 10, gol no 7 no 4, vento é 17, 0 graus, 06 12 nós. Livre pouso na 10, 17 no 4. Gol no 805, prossiga via Juliette, o portão é 01. Via Juliette, portão 01, 805. Mike Eco Juliette. Gente, Mike Eco Juliette, continue, aguarde a autorização de pouso. Olhe. Gol no 606, avistado. 606, torre 1 no 862, bom pouso. 86, obrigado. Pouso autorizado na 17, vento 110 graus, 08 nós. 7, Júlio, obrigado, amigo. O gol no 7 no 4, no solo 42, táxi via Alfa e Juliette. O portão 02. Via Alfa e Juliette pro 02, o gol 107-104. Boa noite, é o gol 1606 no marcador externo da pista 10, avistado e baixo travado. Gente, boa noite, gol 1606, informa o tráfego a menos de uma milha para pouso na pista 17, é um bit 58, aguarde autorização de pouso, o gol 1606, o ajuste agora é 10-17. Ok, aguardando autorização, gol 1606. No 606, pouso autorizado na 10, vento 110 graus, 62 nós. Livre pouso para o gol 1606. O Mike é pro Juliette, no solo aos 44, vai para com H. Ok, está autorizado o backtrack e táxi pela pista 7 até a bata. O Mike é pro Juliette. Nada. Deve manter um nível 050 na coroa de mar. Ficou para 50, poderia levar a etapa, não? Autorizado. Autorizado, etapa, depois mantém. Nada, Mike e Juliette. Boa noite. Uno 606 no solo 46, tá livre o táxi, via Alfa, Juliette, portão 05. Afirmativo, tem livre táxi Alfa Juliette para 05, boa 906. Voadora, tá 3152. Tá 3152.